Uma espingarda de fabricação americana marca Maverick calibre 12, com 4 cartuchos intactos, foi apreendida por policiais do GDE no início da tarde desta quarta-feira na barranca do Rio Paraná, nas proximidades do bairro Jardim Jupira. Segundo os policiais civis que realizaram a apreensão, um informe anônimo foi bastante preciso sobre a localização da arma, que estava carregada, municiada e pronta para ser usada em meio ao matagal, bem próximo ao Rio Paraná. Acreditam os policiais do GDE que a arma seria usada na segurança de criminosos durante a passagem de drogas, armas e contrabandos pelo rio. Apesar das buscas, ninguém foi preso e a arma e as munições foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi apreendida oficialmente e encaminhada para a perícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.